Eu fiz o melhor que eu podia fazer, mesmo sem ter muito tempo ou exemplo. Eles me invejam, mas hoje eu sei que inveja é só ódio e amor ao mesmo tempo. Tenta medir minha conta bancária, tenta medir o quanto eu sou protegido. Cada som boto alma, escrevo páginas, dono de empresa, eterno promovido. Tenta medir meu sucesso, cabelo na régua, música pros meus ouvidos. Ainda rimo como se eu tivesse fome, não mata minha brisa não, que eu sou um ciclone. Positividade pro meu bonde, na hora da guerra aqui ninguém se esconde. Então pode pá, minha luz cê não vai apagar. Eu carrego o brilho na alma, nunca deixe a fé me abandonar. Eu vou fazer tudo do nada, sou autor das minhas próprias páginas. Carrego o brilho na alma, nunca deixe a fé me abandonar. Vou fazer tudo do nada, páginas. Sou mais que um rascunho nesse livro. Eu faço o que eu quero, nasci livre. Nunca tô sozinho quando escrevo. Tentaram derrubar, mano, quem disse? Não enxergaram nada, mas eu fiz ser o lugar onde o sol vive. Me vejo por lá, mano, sem crise. Nada vem easy, não existe porta fechada. Se sempre tem outra aberta, o caminho sempre se mostra. E no fim eu concluo que eu tenho a chave de todas elas. E a minha vitória é resposta pros que duvidarem, tão batendo pau. Eu carrego o brilho na alma, nunca deixe a fé me abandonar. Eu vou fazer tudo do nada, sou autor das minhas próprias páginas. Carrego o brilho na alma, nunca deixe a fé me abandonar. Vou fazer tudo do nada, as páginas. Tanta coisa que eu passei, já caí, me levantei. Levo na alma essa história, eu sei, de muita luta e de glória. E hoje eu colho o que eu plantei, grato tudo eu conquistei. Com o suor do meu trabalho eu vou, tu sabe bem quem eu sou. Fé que me fortalece, nada me afeta. Hoje é só lazer do lado dela. Eu sigo na fé, nada me afeta. Sigo na fé, nada me afeta. Eu sigo na fé, nada me afeta. Eu tô só de lazer na favela.